Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia aos nossos queridos ouvintes São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba e agora do mundo, né, Rodrigo? Estamos iniciando mais um programa Vivência Espírita diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga em 750 kHz. A doutrina espírita vem trazer esclarecimentos sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem trazer os ensinamentos de ética e moral, como nos ensina até hoje o nosso Mestre Jesus. A doutrina espírita vem nos trazer a alegria de viver, nos ensinando a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos, exemplo do nosso divino e querido Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos pedindo licença mais uma vez a todos vocês para entrar em seus lares nesta manhã de domingo. Agradecendo sempre o apoio das Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do grande apoio do Grupo Musical Castelã e da Tenda de Umbanda Mãe Maria. Vamos informando a todos vocês que temos o prazer de estar recebendo hoje aqui nos nossos estúdios, no nosso estúdio, né, o nosso irmão André Marosso, que é o gestor lá da TV Mundo Maior, né, jornalista, e o André Marosso é uma pessoa que a maioria conhece, às vezes pode ser até que não tenha visto ele ainda, né, quem vê a TV Mundo Maior vai ver ele sempre, que ele sempre está lá fazendo seus programas, né, fazendo as suas abordagens no programa, muito interessantes, né? Muito interessante. E também, quem já assistiu alguns filmes, né? O filme dos Espíritos, Causa e Efeito, a gente dá graças ao André que entrou nessa, né? Que deve ser muito difícil, é pioneiro nisso aí, deve ser com muita dificuldade, a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui, mas de qualquer maneira, eu penso que todos conhecem, né? Mesmo que seja indiretamente, todos conhecem o André Marosso, que está aqui conosco hoje. Então, para você conversar um pouquinho com a gente, e o tema será, que nós colocamos, o cinema, né, está divulgando, a divulgação da doutrina espírita através do cinema. O cinema na divulgação espírita. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750, e pode entrar também nas nossas redes sociais que o Rodrigo vai passar para vocês. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, André. E bom dia para você, nosso querido ouvinte da Rádio Super Rádio Piratininga 750M. E para você que está escutando a nossa rádio web, rádio online, Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa será reprisado durante a semana. Lembrando que o programa de domingo é sempre reprisado nas terças, quintas e sábados, às 8 horas da manhã. Então, quem perdeu o último programa é só se ligar lá na nossa rádio online, terça, quinta e sábado, às 8 horas, e ouvir a reprise. Então, lembrando que a gente está com a pergunta para sorteio dos dois livros espíritas. Então, a pergunta é: a doutrina espírita tem sido bem divulgada no cinema? Então, entre no número que... ligue para nós, o número que o Jorge acabou de comentar, vou repetir, é 12-3941-9750 ou 12-3942-9750. Também tem o nosso grupo do WhatsApp. Quem ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, basta entrar no nosso site, vivenciaespirita.com.br/WhatsApp, e entrar lá, se registrar para poder entrar no grupo. A gente adiciona vocês. Então, ou no nosso Facebook. Facebook a gente vai publicar também a pergunta, facebook.com/programa Vivência Espírita, e só participar aqui. No final do programa a gente vai lendo aqui os comentários, as perguntas. Pode enviar pergunta também para o entrevistado do dia, para o André. Então, quem quiser, tiver alguma dúvida, é só ligar para nós ou enviar pelo Facebook e pelo WhatsApp. A gente vai lendo aqui, interagindo com vocês. Então, a pergunta é: a doutrina espírita tem sido bem divulgada no cinema? Então, contamos com a sua participação. Vamos iniciar agora com a prece de abertura com a Nayusa do Anjo Ismael. Vamos neste momento pedindo a todos os ouvintes que pensem em Deus e Jesus. Unidos em pensamento, com o coração transbordando amor e alegria, vamos chegando até Maria e solicitar-lhe que nos ajude nos nossos momentos de aflição, dando-nos a serenidade e a esperança que tudo se resolverá e a certeza que encontraremos em seus braços espirituais todo o carinho e afeto que nos faltam para seguirmos de encontro à luz. Ainda, com os pensamentos elevados, vamos chegando até Jesus, o nosso irmão maior e nosso mestre querido, e agradecer-lhe por estarmos aqui, neste planeta, nos redimindo dia a dia através dos seus ensinamentos divinos que estão no Evangelho, e pedir-lhe que nos fortaleça nessa jornada para que possamos cumprir a nossa tarefa e nos tornarmos a cada amanhecer pessoas melhores, mais compreensivas e tolerantes. Que nos ajude nesta luta interior a nos conhecermos para que possamos realizar a nossa transformação moral, que consiste na mudança do homem velho para o homem novo, que é um homem que já se espiritualizou e evoluiu. Pedir-lhe ainda, Jesus, que nos abençoe, derramando sua luz sobre nós, nos protegendo e conduzindo neste caminho iluminado, para que jamais percamos o rumo. Agora, iluminados que estamos, vamos chegando até o Pai Celestial, esse Pai bondoso e misericordioso, que não abandona nenhum dos seus filhos, dando-lhes todas as oportunidades para que encontre o caminho de luz, e pedir-lhe paz para a nossa caminhada, hoje e sempre. Que assim seja. Dia. O tema do dia de hoje é a divulgação da doutrina espírita através do cinema. E nós estamos aqui com o André Marouço. Ele é diretor, roteirista, formado em marketing pela Universidade Paulista. Tem experiência em televisão, passou pelo SBT, TV Cultura e Rede Globo. Esteve à frente do projeto Mundo Maior de Cinema, que ofereceu condições a jovens cineastas de filmarem 8 curta-metragem. Estreou em longas com o filme Dos Espíritos, em 2011, ao lado de Michel Dubré. Então, nós estamos aqui com André Marouço. Bom dia, André. Bom dia, queridos amigos, Rui, Jorge, Rodrigo, os companheiros que nos ouvem aí no programa Vivência Espírita da Rádio, da Super Rádio Piratininga. Uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã para falar de espiritismo, de divulgação espírita, falar de Jesus, né? O grande sol de nossas vidas, é uma alegria. É, eu estive vendo na internet e você tem vários, nos Passos do Mestre, tem várias vezes você sendo mencionado nesse tema, Nos Passos do Mestre. E você fez também um filme Nos Passos do Mestre. Sim. É esse que está agora, né? É esse que está. Agora, o cinema é uma arte, é preciso respeitá-la como tal, essa é uma sua afirmação. E daí, André, ele é uma arte mesmo? Sem dúvida, é uma arte e como tal ela precisa ser respeitada na sua técnica, nas questões artísticas por trás das obras cinematográficas. O cinema é uma ferramenta de educação, de entretenimento das mais importantes, né? Infelizmente, nem sempre na história humana ele esteve a serviço do bem e do belo. Por exemplo, durante o Terceiro Reich, né? o episódio lamentável que culminou... Esse foi na época do Hitler, isso, no tempo da guerra. Exatamente, o episódio que culminou, né, com a Segunda Grande Guerra Mundial. O cinema foi utilizado como uma ferramenta extremamente importante de um lado e de outro, né? Os aliados utilizavam o cinema para poder, entre outras coisas, os soldados se alistarem, né, se prepararem para se prontificarem para a guerra, e a propaganda nazista utilizou-se do cinema para disseminar o ódio contra os judeus, né, a soberania e a supremacia da raça ariana. O cinema já foi utilizado como peça política, já foi utilizado bastante como peça propagandística da indústria de tabaco, da indústria do álcool, enfim. Então ele já foi utilizado para tanta coisa, assim como também já foi utilizado para muita coisa boa. Por que não para o espiritismo? E foi utilizado também para elevar o Brasil, né, naquela política da boa vizinhança, onde surgiu Carmen Miranda, que até hoje é considerada e é idolatrada nos Estados Unidos, né, mostrando o Brasil para que eles queriam que o Brasil também se aliasse aos americanos, aos aliados, para entrar na guerra, né? Então era... Sem dúvida. Muitos filmes brasileiros na época da Carmen Miranda, que de 44, 45, né? Que foi aquela época que eles faziam aquela propaganda também do Brasil, né? O Brasil foi muito divulgado naquela época, né? Sim, sim. Também com Oscarito, enfim. Né? Isso já foi mais para frente. Foi um pouquinho mais adiante. Mas é uma ferramenta de propaganda das mais eficientes, porque ela informa e ela entretém, e ela toca muitas vezes pela emoção. Então, sem dúvida, é uma ferramenta que precisa ser utilizada para a divulgação do bom e do belo. E o cinema espírita é este cinema que está nascendo, ainda está engatinhando, né? Nós não temos 10 filmes ainda. Mas, André, é interessante que você falou do Oscarito. Naquela época, eu era garoto, quando passava o filme do Oscarito, do Mazzaropi, e o filme brasileiro em si, nossa, fazia fila no cinema da minha cidade lá, que era aquela fila enorme para ir assistir o Mazzaropi. E quando estava a Vera Cruz também no auge, quando ela veio com Sim, a Moça, veio com vários filmes, nossa, era um sucesso. E hoje, o que acontece com o cinema brasileiro? Depois nós tivemos, um pouco mais adiante do tempo que você falou, foi os Trapalhões, né? Os Trapalhões faziam um sucesso danado no cinema. Eu mesmo cansei de ir ao cinema para assistir os Trapalhões. Eu já não sou do tempo dos Trapalhões. Era do tempo do Oscarito, do Grande Otelo, do Sil Farney. Grande Otelo, nossa, um monstro do cinema, né? E o cinema, ele subsistiu, é verdade, né? Porque durante o governo Collor, a indústria cinematográfica, se é que nós podemos chamá-la de indústria, porque agora que está retomando, está tendo um corpo de produção mais sistemático, mas durante o governo Collor, praticamente se extinguiu o cinema brasileiro, né? E uma década mais tarde ele retoma, e agora eu entendo que estaríamos em um ótimo momento do cinema se não fosse a crise, né? Nós estávamos produzindo aí, lançando no cerca de 2, 3, 4 filmes nacionais grandes por mês, né? Agora a crise acho que fez diminuir um pouco. Também houve a época da porno chanchada, né? Que também levava muita gente ao cinema, mas já era de um gosto meio duvidoso, né? Sim, sem dúvida. Mas de qualquer forma ali foram formados grandes, sim, técnicos, grandes artistas, né? Acabou que deu muito emprego, sem dúvida nenhuma, de gosto duvidoso, mas é um processo, né? Hoje, acho que esse é um momento interessante do cinema, embora nós temos quase que uma supremacia das comédias, especialmente das comédias dos atores que são ligados ao maior canal de comunicação, a maior rede de comunicação do Brasil, mas ainda assim nós temos de tudo. Nós temos ação, nós temos ficção, nós temos dramas, nós temos documentários. Então é um momento para o cinema, embora a crise, é um momento de ascensão, né? Que queremos crer que talvez daqui a alguns anos, aí sim nós teremos de fato uma indústria cinematográfica. Mas a televisão também ajudou para derrubar bem o cinema, né? Segundo os mais experimentados, né, antigamente era muito comum salas de cinemas espalhadas por todo o Brasil, né, e a televisão diminuiu um pouco isso. Eu acho que não só a TV, mas a internet também, por exemplo, Google Play, que é o Play Store, que, por exemplo, você entra na TV, aquelas TVs smarts, né, você tem lá as opções de filmes que estão passando em cartaz ou acabaram de sair, de lançar, por valor, assim, muito reduzido que um cinema, né? Então, assim, tá democratizando o cinema para a tela de casa, e aquelas telas enormes, né? Mas, assim, claro que não substitui aquela experiência de você estar dentro de um cinema. Mas eu acho que isso também tem contribuído também para reduzir um pouco a procura pelo cinema, né, pelas pessoas. As mídias, elas se entendem muito bem, né? Sim. Quando nós tínhamos o rádio, era praticamente uma supremacia da comunicação. Veio a TV vai acabar com o rádio. Não, a TV não acabou com o rádio. Né? O cinema, a TV também não acabou com o cinema. A internet não está acabando nem com a TV nem com o rádio, mas há quase uma convergência. O ambiente virtual, sem dúvida nenhuma, eu acho que ele é esse polo convergente onde todas as mídias se encontram. Mas é aquilo que você falou, a magia de uma sala de cinema é insubstituível, onde não há ruídos, né? Ninguém te chama a atenção, não há telefone tocando, a sala é escura, a tela é gigante, não tem propaganda, o som é pensado, o som de cinema é um negócio extremamente importante, né? Então, as mídias, sem dúvida nenhuma, elas se complementam. Né? É verdade. Mas então a gente vê que o cinema, ela é realmente uma arte. E a sétima arte é considerado o cinema. E a gente vê que ele traz magia, que nem eu sou cinéfilo. Eu vejo filme desde os 5 anos, 4, 5 filmes. Nossa, é muito filme que eu já vi na minha vida. Mas eu gosto também do cinema brasileiro. Só que a gente vê que a qualidade do cinema brasileiro, a gente precisa ir ver os filmes já preparado e falar, não, esse é filme brasileiro, quer dizer, a qualidade não é a mesma do americano, vamos dizer, agora melhorou bem, porque antigamente o som do cinema brasileiro era horrível, né? A gente ia no cinema, não ouvia quase nada. E tem filme marcante, né? Eu, por exemplo, um filme que me marcou, que até hoje eu não vi mais, o filme é A Hora e a Vez de Augusto Matraga, né? Era um filme lindo, preto e branco. E não sei se pegou fogo onde estava guardado esse filme, que sumiu. Mas é um filme que deveria ser lembrado, né? O Cangaceiro, em 1953, que foi a fila no cinema, viu, Jorge? Era enorme para ver o Cangaceiro, né? Que até hoje ainda é famoso. É coisa de nordestino. Coisa de nordestino faz sucesso pra caralho. Dia que o André fizer filme lá no Nordeste, senão vai estourar. Brincadeira. Não, mas é legal que eu vinha conversando no carro com o Helder, e o Helder até tava falando isso. Nossa, tem cada cenário bonito no Brasil, mas os filmes que... Agora, por exemplo, o André tava falando ontem, o filme Paulo de Tarso, que vai ser lançado, tá sendo filmado lá fora mesmo. Tá sendo filmado no exterior. Para pegar cenas reais, né? Para pegar cenas fiéis ao cenário que vai ser mostrado. Então, a gente vai vendo, André, que é muito difícil, é muito caro, tem que arrumar muito dinheiro, né? Porque as pessoas têm que mandar a equipe toda para fora do país para poder os caras fazerem isso. E que a produção e os artistas, quer dizer, tudo para fora para vocês conseguirem fazer algo. E a nossa doutrina tem uma dificuldade tão grande para a gente arrumar dinheiro, né? Eu acho que existe uma coisa muito legal na doutrina, que é a gente não pedir dízimo para ninguém. Eu acho que isso é legal. Porque se a gente pedisse dízimo, isso era fácil, né? De fazer essas coisas. Mas, por outro lado, nós temos essa dificuldade. Qualquer coisa que a gente quer mostrar, você tem que sair correndo atrás de dinheiro igual um maluco mesmo, mas atrás de patrocínio, né? A batalha é grande, né? Não é fácil, né? Fazer cinema no Brasil é sem dúvida nenhuma, das maiores dificuldades que são encontradas. Fazer cinema espírita, então, é de uma dificuldade enorme, porque você não tem muitas vezes o patrocinador, porque ele pensa assim, poxa, mas eu vendo produtos também para os evangélicos, também para os católicos, como é que eu vou associar o nome da minha empresa com filme espírita? Mas graças a Deus, através especialmente de empresários espíritas, pessoas que compreendem a importância da divulgação da doutrina dos espíritos, nós conseguimos amealhar o suficiente para fazer uma peça cinematográfica. Não é possível amealhar recursos de uma obra à altura das melhores obras hollywoodianas, sem dúvida nenhuma. Mas nós conseguimos, através da doação de empresários, de amigos, da comunidade espírita que nos procura, embora não exista propriamente a figura do dízimo, mas aquela criatura que bebeu da doutrina dos espíritos, entendeu a racionalidade dessa doutrina, entende a importância da divulgação dessa doutrina e acaba nos ajudando, mas ainda é extremamente caro. Você vê um filme, um blockbuster estadunidense, ele hoje custa 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares, né? E os filmes as altas produções brasileiras, elas custam 10 milhões de dólares. Quando custam isso tudo? Né? André, deixa eu interromper, só porque foi interessante o que você falou, na questão de doações voluntárias. Às vezes a gente vai deixando isso para o final, e quando chega no final a gente esquece. Como que a gente pode ajudar? Como que a pessoa, individualmente, a gente pode colaborar de alguma maneira para ajudar na propagação, na divulgação no cinema, por exemplo? Tem uma conta? Como que vocês fazem isso? Sim, nós lançamos uma ferramenta de financiamento colaborativo, né? O que é o financiamento colaborativo? Isso é um método de captação de recursos de forma social que começou nos Estados Unidos e deu muito certo. E, inclusive, nós fizemos o nosso filme anterior especialmente por essa ferramenta. Nós lançamos em um site que é o Kikante. Né? Kikante é K-I-C-K-A-N de navio, T de tatu, E de Emília. Kikante.com.br/historiadocristianismo, tudo junto, sem acento. As pessoas que acessarem essa página, elas verão ali uma série de possibilidades de serem apoiadores do filme e serem premiadas com esse apoio, né? Aqueles que tenham dificuldade de encontrar a página do kikante.com.br/historiadocristianismo podem acessar a fanpage do filme. É facebook.com/docpaulodetarso. Eu acho até que o Rodrigo aqui deve compartilhar aqui na fanpage do Vivência Espírita. E, enfim, as pessoas podem conhecer ali o projeto. E é muito interessante porque tudo é feito no ambiente virtual, né? A pessoa escolhe ali a doação, o apoio que pode fazer, e cada apoio tem uma premiação, que vai desde de envio de material digital, assistir o filme logo de cara, ganhar livros daqueles que estão envolvidos no filme, toda a nossa filmografia também é uma das possibilidades para as pessoas que nos apoiam. E graças a Deus, dessa forma, a gente vai conseguindo amealhar os recursos tão importantes para levar este nosso próximo filme, que é Paulo de Tarso e a História do Cristianismo Primitivo. Já publiquei aqui em nossa fanpage o site do financiamento coletivo aqui do Paulo de Tarso. Então é só entrar aí no nosso facebook.com/programa Vivência Espírita, quem tiver já acessa, e eu enviei o link também pelo WhatsApp. Então é só entrar e participar. Eu acho uma coisa muito legal, já vinha conversando com o Jorge também sobre isso. Eu acompanhei no Passos do Mestre, a gente divulgou bastante aqui essa campanha de vocês. Então é uma coisa que você consegue angariar, você tira aquele fundo que você depende ou de investidores ou até do governo, né, aqueles projetos da FINEP, né, de que ajudou bastante alguns filmes, eu não sei se acabou ajudando alguns filmes espíritas também, na época que estava, mas eu acho muito interessante esse mecanismo. A gente faz um mix de busca de investimentos, né? A gente tem os empresários que nos auxiliam, nós temos esta ferramenta do Kikante, né, que é o financiamento colaborativo, nós temos as leis de incentivo, né, onde nós vamos, o Ministério da Cultura nos permite captar recursos, parte de recursos do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica ou mesmo do ICMS. Então, o empresário que ele tem imposto a pagar, ele pode dedicar entre 3% a 4% do imposto a pagar para a nossa obra, né, ou para qualquer obra de cunho cinematográfico, no caso da lei do audiovisual. Esses mecanismos, a somatória deles, o dinheiro que vem do Kikante, o dinheiro que vem de amigos empresários espíritas, o dinheiro que vem das leis de incentivo, são os recursos que nos outorgam as condições de fazer as obras cinematográficas, que são extremamente importantes para a regeneração do planeta e para a divulgação da doutrina espírita. Legal, interessante, né? Deixa eu só comentar aqui algumas participações que tiveram. O pessoal já acordou cedo e já está participando. Sobre a pergunta para o sorteio, a doutrina espírita tem sido bem divulgada no cinema? Então a Ieda respondeu aqui, eu acredito muito pouco. E torço muito para que logo venham filmes espíritas e fiquem cartazes como filmes que não são. Aqui também o Paulo mandou um bom dia, há um longo caminho a trilhar, já tivemos bons filmes em cartaz, mas a população não deu números excessivos nas bilheterias, expressivos. Inclusive, conheço pessoas que ao invés de prestigiar esses filmes, assistiram outros gêneros, com a alegação de que as produções nacionais são inferiores, ou seja, temos que derrubar uma barreira de preconceito cultural e religioso ainda. Nosso Lar foi inesquecível. A Silmara lá do Grupo Energia, manda bom dia, queridos amigos. Acho que estamos crescendo nessa área. E o André Marosso tem contribuído muito. Críticas sobre filme brasileiro e principalmente espírita sempre vai ter. Mas a mensagem está sendo passada e acredito que estamos no caminho certo. O que falta é a colaboração do meio espírita para prestigiar os filmes espíritas. Legal, pessoal. Obrigado pela participação. Mais uma coisa. A gente vai sortear agora dois convites para o café da manhã que já está acontecendo lá no, na obra social Céu do Lemos, lá na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, Jardim Jussara, aqui em São José. Então é lá para o projeto Bem Me Quer, né? Então lá do Grupo Divino Mestre. Então a gente vai sortear agora dois convites para quem ligar nesse momento para a gente, tiver interesse em lá prestigiar, que é um café da manhã, é quase um almoço, né? E ele vai até às 11 horas. Então pega o radinho, pega o celular, né, baixa o aplicativo do Vivência Espírita e vai ouvindo aí no café da manhã. Ou então vai depois que terminar o programa, até às 11 horas. Sim. Ou vai depois que vai até às 11. Vocês podem ouvir o programa até às 10 e ir até lá. Ou baixa o aplicativo nosso aí e vai escutando. Então o café da manhã lá, que chama Quatro Estações, é um café de Natal que eles sempre fazem, para ajudar esse projeto Bem Me Quer, que são gestantes carentes, que começou no Comeia, agora o Divino Mestre que está continuando. Então basta ligar para nós aqui no 12. Pera aí. Opa! O projeto Bem Me Quer é muito mais antigo do que qualquer. São dois. Tudo bem? É só para. Sim, sim. Então veio antes do Comeia, é isso? Hein? Veio antes. Nossa, Bem Me Quer é muito antigo. Então tá, então me engane. Trabalho da... Ó, já ligaram aí. Já ligaram para. Por convite. Então, gente, obrigado pela participação. Só porque é bem rápido. O pessoal aqui tá... Então, vamos continuar, então. Mas, o André, a Rede Globo contribuiu muito para divulgar. Não é bem o espiritismo, os fenômenos. Porque a gente sente que espiritismo é uma coisa e os fenômenos espíritas que a televisão mostra é outro. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque outro dia a pessoa vai falar, poxa vida, mas aquilo é espiritismo? Eu falei, não, aquilo não é espiritismo, aqueles são os fenômenos espíritas que existem, que a doutrina espírita estuda, mas não tem nada, quer dizer, os fenômenos espíritas existem em toda a religião. O que nós precisamos dizer é que a doutrina espírita é outra coisa bem diferente, né? Sem dúvida. Antes da gente falar disso, Rui, eu queria só ir ali no e-mail, nas mensagens dos nossos irmãos que estão nos procurando, que é a questão de muitas vezes o filme não ficar muito tempo em cartaz ou não chegar nas grandes praças, né? É importante que a gente leve em consideração o poder financeiro por trás de uma obra. Por exemplo, no filme Nos Passos do Mestre, que estreou agora em março, nós escolhemos a data de 24 de março porque era a data da Semana Santa, e o Brasil, embora é um país laico, ele é de maioria católica, então há uma cultura da Sexta-feira Santa, então escolhemos a estreia na Quinta-feira Santa, né, porque o cinema estreia na quinta-feira. E aí, já estava escolhido, vem a indústria hollywoodiana e estreia um filme chamado Batman vs Super-Homem. São milhões de reais que são despejados na divulgação e na reserva de salas. A quantidade de cópias também? É gigante, são 600 cópias, né, que saem de um filme desse. Então você pega essas cópias, elas ocupam praticamente 80, 70% das salas de cinema. E aí o que sobra é disputado entre as produções brasileiras. Então você que quer apoiar o cinema espírita, ou melhor, você que quer apoiar o cinema brasileiro, nunca deixe para a segunda semana, a não ser os as comédias do maior canal de comunicação do Brasil, né? Nós estamos falando, evidente, da Globo Filmes, do Grupo Globo. As comédias dos comediantes desse canal, elas conseguem ficar em cartaz bastante tempo. O restante todo, ou você vai na primeira semana, ou talvez você não consiga assistir na segunda. Aí tem outra coisa, viu, André? Eu já falei para você que eu sou fã de cinema, e tem muitos filmes que não passam aqui em São José. O filme dos Espíritos eu não lembro de ter passado. Passou. Aqui. Passou? Não, o filme dos Espíritos sim, mas nos Passos do Mestre ele não chegou. Nos Passos do Mestre não chegou. Não chegou. É. E o cinema, e também a gente não pode esquecer disso, o cinema é uma das formas de um filme tocar o coração das pessoas, né? Nos Passos do Mestre, por exemplo, foi um filme de baixo orçamento. Então não há uma reserva financeira para colocar o filme em todos os lugares. Mas depois que a praça cinema se esgota, o filme começa a ocupar as outras praças. Então hoje, quem quiser assistir nos Passos do Mestre, pode assistir no NetNow, pode assistir no iTunes, pode assistir locação e compra pelo YouTube, né? Hoje quase todo mundo passa pelo YouTube. Ali por R$4, se não me engano, você loca o filme e assiste o filme no conforto da sua casa, basta que tenha um computador ligado à internet para isso. Fora isso, agora vem a TV fechada. Todos os nossos filmes passaram pela TV fechada. Nos Passos do Mestre nós estamos trabalhando para que no ano que vem ele estreia em TV fechada. Os DVDs, todos os nossos filmes anteriores foram lançados em DVD e as pessoas podem adquirir pela internet ou nas grandes salas, né, FENAC, nas grandes redes de livrarias e produtos afins, como FENAC, Submarino, Siciliano, Saraiva. Esses filmes estão disponíveis lá. Nos Passos do Mestre será lançado agora em janeiro. Então, e outro detalhe que é importante de se dizer. Nós temos quase que uma obrigação, enquanto espíritas brasileiros, de levar ao mundo esta ferramenta educativa que é o espiritismo, que nos foi otorgada, que é quase que exclusiva no Brasil. Sim. E o cinema é uma ótima forma de fazer isso. Porque por exemplo, nos Passos do Mestre, ele já foi traduzido para o inglês, para o espanhol, para o esperanto e para o italiano. E tem exibições agendadas nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, na Austrália, na Grã-Bretanha, na Espanha, no Chile, na Itália. Então é uma forma de você divulgar a doutrina dos Espíritos, especialmente fora, para longe das fronteiras brasileiras. Então, você que está nos acompanhando, evidente, a gente fica muito triste quando a gente espera ansiosamente por um filme e ele não estreia na nossa praça. Mas, de uma forma ou de outra, nós sempre teremos condições de assistir esse filme nas outras praças. Aí talvez alguém vai dizer assim, mas Nosso Lar chegou. Nosso Lar é um filme de 20 milhões de reais. Né? Então é um filme... É um absurdo. Foi o maior orçamento do cinema brasileiro até recentemente. É. Né? Desses 20 milhões de reais, gente, 4, 5 milhões é só para colocar o filme no cinema. Então nós temos duas opções. Ou a gente consegue 20 milhões de reais, o que não é fácil, tanto é que é o único filme espírita com essa cifra, é o único, não tem mais nenhum. Ou nós vamos fazendo peças menores e vamos divulgando a doutrina gradativamente. Mas a mensagem, desculpa, Rui, mas eu penso assim, às vezes as pessoas são muito preconceituosas com o cinema nacional. Eu até me considero assim, né? Quando fala do cinema espírita, da doutrina espírita, já é diferente comigo. Eu já vou ver todos mesmo e continuo assistindo, né? Vai passar no canal fechado, continuo assistindo, compro os DVD para continuar vendo. Então, porque eu penso do jeito que o André está falando, que nós temos essa obrigação de fazer isso. E todos os cinemas nacionais e espíritas que eu vi, nenhum deles foi obrigação ver, não. Todos eles têm uma mensagem legal. Até o Bezerra de Menezes, que o pessoal acha que é um filme fraco, às vezes, mas o filme Bezerra de Menezes, ele tem uma proposta tão interessante, e se a gente for perceber a arte mesmo do cinema, é ele contando, como se estivesse vendo tudo de cima, às vezes as pessoas se esquecem de prestar atenção nesse detalhe, é feito de cima, quer dizer, as filmagens são de cima, mostra todas as coisas de cima, porque é o diário de um espírito, ele está contando aquilo ali, então a gente esquece de entrar na arte, e às vezes a gente só quer ver efeitos especiais de filme de Hollywood. O filme Causa e Efeito é muito legal, porque Tem espírita que reclama pra caramba de efeitos especiais. Não sei se você percebe isso. Às vezes você pega um filme cheio de efeitos especiais, aí você pensa, ah, mas não é assim não, na doutrina espírita. Ele quer que a Globo faça novela sentadinha nas mesas, pra lá e pra cá, né? Bonito, do jeito que a gente faz no centro espírita. Como que uma televisão vai, mostra, vai que conquistar o público mostrando uma coisinha simples, né? E o filme O Caos e Efeito, ele conseguiu fazer com simplicidade tudo que a gente conhece. E para quem não conhece, dá para perceber, dá para ver claramente no filme Caos e Efeito tudo o que acontece com o ser humano. Né? Tudo o que acontece com o ser humano está ali, dentro e mostrando o lado espiritual e mostrando o lado nosso aqui, da nossa vivência. São pessoas normais que estão ali, mas o lado espiritual está sendo colocado ali o tempo todo para as pessoas saberem como que funciona aquilo. Então, não é um filme rico? Não. Se você for esperar efeitos fora de série, você não vai encontrar. Mas você vai encontrar uma história bonita, você vai encontrar espiritismo dentro do filme. O filme dos espíritos também é a mesma coisa, uma mensagem legal demais. Quer dizer, agora, se alguém arrumar lá mais de 20 milhões, dá para fazer um monte de efeitos especiais. Né? Aí os nossos problemas acabaram, uhum. Né? Você vê, nosso lar, com todos aqueles efeitos que apresentou, a equipe quase inteira de fotografia e finalização é estrangeira. Né? Uhum. Todos profissionais de Hollywood, a finalização foi feita no Canadá, 20 milhões de reais. Só que a verdade é que foi uma obra que fez um serviço enorme, não resta dúvida, foi talvez um dos maiores serviços para a divulgação espírita de todos os tempos, mas foi uma obra que não se pagou, né? Então, porque era um custo muito alto para o cinema brasileiro. Uhum. Então isso tudo precisa ser levado em consideração. Você fazer cinema é um negócio, né? Tem que ganhar a sala de cinema, porque a sala de cinema ela paga aluguel no shopping, ela paga os funcionários, ela paga os tributos. Tem que ganhar a distribuidora, que é a empresa que leva os filmes até as salas de cinemas, que também paga impostos, dá emprego, enfim, colabora com a instituição, com a sociedade, e precisa, pelo menos, recuperar os investimentos, os produtores, nós que fazemos o filme. Porque assim nós temos condições de dar sequência ao trabalho, dar continuidade ao trabalho. E eu quero crer que nós estamos falando de algo de extrema importância. Por quê? Porque a literatura espírita é riquíssima, mas a língua portuguesa é quase uma unanimidade brasileira e portuguesa, né? Tem uma outra nação, mas não tem muita gente falando português no mundo, né? No mundo mesmo, o grosso é o inglês e o espanhol, evidente. Tem, você pega o mandarim, mas aí é local, é na China, né? Então, vai ser muito difícil a gente divulgar para fora do Brasil o espiritismo se nós não contarmos com uma ferramenta como essa, que é o cinema, onde você pode dublar, onde você pode legendar. E vou fazer aqui algo que não se deve fazer em espiritismo, vou pedir licença aos nossos irmãos espirituais que dirigem esse trabalho, para fazer, que é futurologia, né? Prever o futuro. Eu quero crer que, na medida que o cinema espírita continuar dessa forma, sem dúvida nenhuma, uma forma muito sensata, muito sistematicamente trabalhando, de quando em quando soltando um filme, e todos esses filmes fazendo o sucesso que estão fazendo, não mesmo o sucesso que fez Nosso Lar, que fez Chico Xavier, mas as obras espíritas, nenhuma delas deixou de fazer milhares e milhares de pessoas na bilheteria. Eu quero crer que um dia, e aí é que a gente entra na futurologia, um judeu dos Estados Unidos, porque a indústria cinematográfica está na mão dos judeus, ele vai pensar assim: isto ser muito bom para ganhar dinheiro. Uhum. Né? E aí ele faz obras como Há 2000 Anos, 50 Anos Depois, Ave Cristo, uhum. Paulo Estevão, Memórias de um Suicida, uhum. Nosso Lar e tantos outros, com orçamentos de 100 milhões de dólares em inglês, né? E traduzidos para os principais idiomas do mundo, iluminando as telas cinematográficas do mundo. E aí as pessoas vão Poxa vida, quem foi Allan Kardec? Os desconhecidos no mundo. Né? Chico Xavier é um ilustre desconhecido no mundo. Allan Kardec é um ilustre desconhecido no mundo. Nós os conhecemos aqui no Brasil. O Brasil é uma pátria espírita. No mundo, o espiritismo há em quase todas as nações, mas são grupos muito pequenos, né? Fechados nas paredes destes grupos, quase sempre frequentados por brasileiros. Então, o cinema, quando ele chegar numa grande indústria cinematográfica como os Estados Unidos, ele, sem dúvida nenhuma, vai ser a ferramenta midiática de divulgação da doutrina dos Espíritos. E já entrando na pergunta do Rui, que é o trabalho que a Globo faz, né? Sem dúvida, a Globo ela não tem o objetivo de doutrinar as pessoas e explicar as minúcias do espiritismo. Sim. Mas ela suscita a curiosidade. E o maior fenômeno midiático espírita não é necessariamente um fenômeno espírita, sim, que são as Irmãs Fox. As Irmãs Fox foi um caso, boa parte de nós conhecemos, no século XIX, de manifestação mediúnica de efeitos físicos que tomou conta da imprensa. A partir dali acontece o fenômeno das mesas girantes. A partir do fenômeno das mesas girantes, Allan Kardec, né, o nosso amado professor, ele investiga os fenômenos, e esse fenômeno midiático, Irmãs Fox, é que deu início à curiosidade que redundou no início do trabalho de Kardec. O cinema espírita, e aí mais uma vez pedimos licença à futurologia, queremos crer que é as Irmãs Fox do século XXI. E as mesas girantes são as câmeras e os microfones do cinema espírita. Oh, então, para a gente manter também o nosso programa aqui, vamos fazer um comercial, né? Se não, daqui a pouco nós não temos programa. A gente vai ficando empolgado fazendo pergunta para o André, fazendo pergunta. As pessoas que foram sorteadas lá para o café, lá na obra social Célio Lemos, o Vitor Marcílio Filho e a Vilma Torres. Então, o Rodrigo já está passando o nome de vocês para eles lá. Basta chegar na porta e dizer que vocês ganharam aqui o café da manhã, lá aqui no programa Vivência Espírita. Dá o nome que já está lá. Tem a pessoa, quem quer mesmo procurar, o Rodrigo? É a Rosilma. Então é só procurar a Rosilma, ela vai estar lá. Já passei o nome de vocês para ela, já até respondeu aqui um ok. E aí, então é só se dirigir lá para a obra social Célio Lemos. Vamos então para o intervalo comercial, colocando uma música aqui da Célia Tombly e a Magali, no CD A Grande Transição Planetária. A música é Jesus Governa a Nossa Vida. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Proteção, sou um barco à deriva, e quando é tempo de tormenta, a fé que tenho em ti me ampara e me sustenta. Bem sei que eu não sou perfeito, me engano tantas vezes, nem aprendi a amar. Senhor, eleva os meus defeitos e aperte ao teu peito, me ensina a melhorar. Senhor, tu és o meu caminho, força, segurança, a luz na minha de ver sozinho. Minha alma é uma criança, precisa ser guiada. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Nós estamos aqui com o André Marouço, que é descendente de turcos otomanos. Já pensou, Jorge? Quando eles tomaram aquela região ali de Portugal e da Espanha, então ficou muita gente lá, os mouros, né? Até hoje ainda tem, ainda eles guardam ainda uma série de resquícios, que inclusive tem parte lá da Espanha que ainda guarda. Tem uns castelos lá, muito bonitos, lá em Sintra. Os moriscos, né? Lá em Sintra, muito bonito. Sintra. E ele está aqui justamente falando de cinema, dizendo que e o nosso tema de hoje é a divulgação da doutrina espírita através do cinema. Então nós temos aí vários movimentos, né, Jorge? Que pode ser... teria que levar mais diretamente a uma linguagem clara de espiritismo para as pessoas que a gente parece que a gente ainda não conseguiu, né André, né, Jorge, ter uma linguagem de espírita para que as pessoas possam entender com mais tranquilidade a doutrina espírita, né? Sem dúvida, isso precisa ser feito através do cinema, levando-se em consideração as questões técnicas e artísticas, né? Por exemplo, no nosso primeiro filme, nós fizemos questão de ter na equipe profissionais, a imensa maior parte dos profissionais que estavam fazendo parte da equipe do Filme dos Espíritos eram profissionais de cinema mesmo, né? Da indústria cinematográfica. A gente não pergunta se eles são espíritas, se eles são ateus, não importa. O que importa é que eles sabem fazer cinema, né? Então, você só consegue acessar as pessoas através do cinema espírita se a ferramenta de utilização técnica artística desta mídia for a indústria cinematográfica. Então você precisa apresentar uma obra que as pessoas entendam. Você estava falando para a gente das questões de áudio, que era um grande problema antigamente no cinema. Sim. E já foram resolvidas. Hoje o cinema brasileiro, ele tem... o áudio do cinema brasileiro é muito bom. É comparável aos cinemas de todos os cantos do mundo, né? É porque eu tenho visto as comédias da Globo aí, muito bem feita, muito plasticamente, muito bonita, não fica devendo nada ao cinema internacional, né? Outros tantos, você vê Tropa de Elite, não vamos nem entrar na questão da mensagem que o filme traz, mas é um filme de qualidade técnica e artística impecável. É aquele impecável. Outro, Cidade de Deus também, Cidade de Deus é um filme com uma qualidade artística impecável. Aquele outro que a Fernanda Montenegro quase ganhou o Oscar, é o nome da estação, lá da estação da estação ferroviária, me esqueci aqui. Central do Brasil. É um filme, na minha opinião, muito está bonito. Entre os 20 filmes mais lindos de todos os tempos do mundo. Né? Então, o brasileiro sabe fazer. E nós, espíritas, estamos aprendendo a fazer um cinema de alta classe. O cinema nosso, né? Porque normalmente o pessoal quer ver o cinema como se fosse um filme americano. E não é. Nós temos que entender que nós temos uma cultura que precisa ser valorizada, precisa ser vista, e nós temos dificuldade, né? Para que o brasileiro aceite a nossa cultura brasileira. E a gente não se dá conta que quando a gente só valoriza o produto estrangeiro, a gente está sofrendo na pele. Por quê? Porque é uma indústria que gera emprego, gera impostos, Sim. Isso tudo gera melhorias para o Brasil. Evidente, quando você vai assistir um filme estadunidense, claro que há o recolhimento de impostos para o governo que acaba acontecendo melhorias na sociedade. Sim. Mas quando você apoia uma obra brasileira, você está apoiando o emprego de pessoas que sobrevivem da cinematografia. Essas pessoas consomem, a indústria vai bem, o comércio vai bem, o serviço vai bem, nós vamos sabemos bem. Então, os Estados Unidos, eles são mestres em proteger a indústria deles. Nós não precisamos esquecer a indústria de lá de fora, mas eu acho que a gente precisa dar um pouquinho mais de valor para aquilo que é de dentro, né? E uma cultura brasileira, né? Porque, infelizmente, nós não temos uma cultura brasileira. Dá-se muito mais valor para as coisas de outros países do que a nossa cultura. Pois é, aí nós estamos no fast food, né, no happy hour, estamos, de uma certa forma, destruindo a nossa língua, a nossa língua portuguesa, não, com essa cultura americana, né? E agora vem a internet aí com a coisa eletrônica, né, com totalmente, com uma linguagem totalmente diferente que você... A globalização, né? É. A globalização está levando à internacionalização das línguas e tudo mais. Você vai na Europa, por exemplo, lá em Portugal, você vê claramente que o pessoal fala o inglês, fala o francês, fala o espanhol, tudo misturado, tudo... Você vê a globalização, né? E isso está cada vez mais entrando aqui no Brasil também. E a gente não se dá conta daquilo que, por exemplo, através da indústria hollywoodiana especialmente, os Estados Unidos apropriou-se da palavra americano. Que papo é esse de que eles são americanos? Eu sou americano. Somos todos americanos. Eles são estadunidenses. Verdade. E a gente não se dá conta de que o que essa indústria, o poder dessa indústria, nós estamos aqui julgando, né? Mas o poder dessa que essa indústria levou de mudança de cultura de outras nações. E a gente fala hoje do vampiro, que é ótimo, mas o nosso Saci Pererê. Então, a nossa cultura está se perdendo e a nossa cultura é riquíssima. Sim. Nós precisamos valorizar a nossa cultura. Só comentar aqui, Rui. O Aécio César entrou aqui, mandou um bom dia, pessoal do Vivência Espírita, e é o entrevistado do domingo. Segundo o assunto de hoje, a doutrina espírita vem sim, sobre a pergunta, né, se a doutrina espírita tem sido bem divulgada no cinema. Vem sim, despontando na área cinematográfica. Queria saber do entrevistado até onde o filme espírita fortalece os ensinamentos de Kardec numa casa espírita, que, por exemplo, não segue uma linha de estudos eficaz e segura. Um forte abraço a todos. Por exemplo, no nosso último filme, que foi Nos Passos do Mestre, que nós fizemos, pode ser adquirido no YouTube, no iTunes, no NetNow e agora em janeiro em DVD, muitas casas espíritas e muitos líderes espíritas, gente muito reconhecida dentro do Espiritismo, um deles me procurou e falou assim: olha, eu não tinha pensado em Jesus dessa forma que foi apresentado, né? Por quê? Porque é um documento histórico. Nós nos dedicamos a estudar com profundidade não só o Novo Testamento, mas o Velho Testamento, mais a Torá, os manuscritos do Mar Morto, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Tomé e outros tantos. E aproximamos esse estudo do conhecimento espírita. Eu estive numa casa, o filme Nos Passos do Mestre, mais de 30 mil pessoas assistiram o filme em exibições agendadas em casas espíritas. A casa espírita procurava distribuidora, a distribuidora vendia uma exibição para a casa espírita, custava R$300, R$400, a casa espírita botava 200, 300 pessoas, exibia na sua própria casa espírita o filme. E eu fui numa cidade, eu não me lembro, acho que era Auriflama, onde tinha lá uma exibição para 400 pessoas, eles me convidaram para participar. Quando terminou o filme, um senhor de 70 anos levantou e disse assim para mim, falou: olha, a minha esposa, ela é espírita há 40 anos, e eu nunca vim na casa espírita, eu sou católico, e eu nunca vim na casa espírita porque eu sou católico, ela é espírita. Mas hoje, como era a exibição de um filme, eu resolvi vir. E eu quero dizer a você que hoje, aos 70 anos de idade, eu consigo entender Jesus. Eu demorei 70 anos para entender Jesus. Hoje o teu filme me fez entender Jesus. Então, olha o poder dessa ferramenta que é o cinema na divulgação da doutrina dos Espíritos. Mas, André, nós fizemos um programa falando do Natal, e uma pessoa me ligou e falou: puxa vida, como é que vocês conseguem ver o Natal de uma maneira tão bonita, de uma maneira tão singela, de uma maneira tão espiritualizada, que eu não vi? Eu sou católica e não vejo isso daí. Vocês mostraram para mim um nascimento de Jesus de uma maneira tão diferente. Eu falei: puxa vida, eu agradeço, porque nós temos os estudos sobre os quatro evangelhos de uma maneira muito, muito diferenciada, né? Então, essas coisas bonitas que nós, espíritas, não sabemos explorar ainda, né? Quer dizer, a beleza da espiritualidade que as pessoas têm. Mas por que isso? Porque vocês tiveram a coragem de vir para uma rádio para poder divulgar, sim, a doutrina dos Espíritos. Porque, em verdade, ainda há muito desconhecimento e preconceito acerca da doutrina. Eu fui numa cidade na Grande São Paulo, uma cidade de 200 mil habitantes, que me trouxeram que existia duas casas espíritas nessa cidade. Só duas casas espíritas. E por quê? Porque ainda há uma propaganda de que espiritismo é uma doutrina perigosa, uma propaganda muito forte por parte de alguns grupos religiosos. Então as pessoas, elas não entram numa casa espírita. Se elas veem um livro escrito pelo espírito médium tal, elas se recusam a abrir essa obra, mas elas estão passando no dial do seu rádio, né, na sua casa, no seu carro, e pega aqui o Vivência Espírita. E aí, opa, peraí, isso que esse pessoal está falando faz sentido ao meu coração e à minha razão. A mesma coisa com a TV, a mesma coisa com o cinema. Nós precisamos ir ao mundo conhecendo as ferramentas que estão disponíveis, a internet, uma ferramenta maravilhosa de divulgação. E foi o que aconteceu com o nosso programa, né, Jorge? Uhum. Quando nós entramos com o programa no ar, tinha muita gente que falava: poxa vida, mas a doutrina, o que vocês estão pregando lá na rádio, que era uma rádio que tinha muita audiência. Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes. Eles falavam: poxa, mas o que vocês estão passando ali é coisa bonita, coisa linda, tem conteúdo, não é uma coisa boba, porque o pessoal tem mania de rotular o espiritismo como se fosse coisa de louco, coisa de bobo de ignorante, e não é bem. Ele falou: vocês estão levando um programa de cultura, estão levando um programa de amor, de respeito ao ser humano. Quer dizer, então era muito importante, né, Jorge? Até muitas mensagens que nós passamos aqui, que nós divulgamos, as pessoas: mas que coisa linda! Espiritismo é essa coisa bonita? Claro que é essa coisa bonita. Eu vou discordar de você: espiritismo é coisa de louco. Sócrates foi louco, Platão foi louco, Aristóteles foi louco, Jesus talvez foi o maior louco da história humana, porque louco é aquele que propõe uma revolução, subverte a mediocridade, o mundano. Ele vem trazer uma outra doutrina, uma outra visão de mundo. Então, o cara que é visionário e é muito além do seu tempo, ele é taxado como louco. Então, nós somos loucos. Loucos que amamos o Cristo. André, nós estávamos falando da dificuldade dos filmes passar em todas as salas, no Brasil todo, justamente por causa do problema de verba. Mas você acabou de falar que em alguns lugares passaram na própria Casa Espírita, esse filme já que está sendo exibido agora. Mas como que a gente faz isso? Como que a gente poderia fazer para trazer aqui para São José, que não passou até hoje, por exemplo? O filme Espírita, ele é um filme dos Espíritos. Ele é feito pelos Espíritos. Eu sou só um desses Espíritos. Vocês são outros Espíritos. Os irmãos que estão nos acompanhando na rádio, na internet, são outros Espíritos. Se nós todos juntos nos dedicarmos a apoiar a obra espírita, que chega ao cinema, que chega na internet, que chega na rádio, divulgando realmente, a gente faz o nosso trabalho. Por exemplo, no filme Nos Passos do Mestre, nós tínhamos 40 mil reais para colocar o filme no cinema. Então nós fizemos as contas e dava para colocar em 6 salas de cinema. Então escolhemos algumas em São Paulo, outras no Rio. Um empresário nos procurou, falou: quero colocar em Fortaleza. E aí fechamos, vamos estrear São Paulo, Rio e Fortaleza, porque é o dinheiro que nós temos. Aí, de repente, nós recebemos uma ligação da Federação Espírita do Estado do Amazonas, aonde eles se mobilizaram, procuraram a sala de cinema. A sala de cinema falou assim: olha, nós queremos trazer o filme para cá. A sala de cinema procurou o distribuidor. A sala de cinema sabe quem é o distribuidor. Procurou o distribuidor e falou: eu tenho um grupo aqui que quer trazer o filme para cá. O distribuidor falou: olha, precisa juntar 3 mil reais, por exemplo. A Federação Espírita do Amazonas juntou o filme e estreou em 2 salas. Aí a Federação Espírita do Pará fez a mesma coisa, estreou em mais 2 salas. E assim sucessivamente. É trabalho de formiguinha mesmo, gente. Então, ou a gente espera um próximo nosso lar, que a gente não sabe o que vai acontecer, ou os filmes espíritas que chegam, estejamos juntos divulgando esses filmes. No caso do Nos Passos do Mestre, assim que ele saiu de cartaz em cinema, quem nos acompanhava pela fanpage do filme, quem nos acompanhava pelo site, tinha informação de como devia proceder. a gente dizia, olha, liga para a Vitrine Filmes, está aqui o telefone, ou mande e-mail para tal lugar, que você vai ser procurado. As pessoas procuravam, e aí era feito um acordo comercial ali. Você vai exibir que dia? Eu vou exibir o filme dia tal. Quantas pessoas estarão presentes? Ah, estarão presentes 400 pessoas. Então é R$5 por pessoa, mais ou menos. A Casa Espírita se mobilizava, vendia os tickets, ou a distribuidora enviava o filme em DVD, ou em dados, né? E a pessoa exibe na sua Casa Espírita. Assim, 30 mil pessoas assistiram, porque houve um movimento abraçando e apoiando o filme. E você sabe que aqui em São José, né, Jorge, nós temos um cinema lá de Santana, que é da prefeitura, que nós podíamos até combinar com eles, trazer um filme para que os espíritas fossem lá. Porque a gente vê aqui na rede da Cinemark e a outra Cineflix, aí é meio complicado. Mas em Santana nós temos um cinema lá à nossa disposição. Quer dizer, à disposição do público de São José. Agora precisaria vender essa ideia para a prefeitura, dizendo, olha, nós queremos passar um filme espírita, né? Seria o caso de pensar. Não, mas do jeito que o André está falando, não precisa nem ser em cinema. Pode ser no centro espírita mesmo. No centro espírita também. Você, né, pega um salão desses grande aí e passa. Missionários da Luz, por exemplo, pode passar lá. No Espaço do Mestre. Cabe 500 pessoas sentadas lá. No Espaço do Mestre foi exibido em praça pública. No Espaço do Mestre foi exibido em praça pública. Nas Alagoas, né? As sociedades espíritas da cidade, as casas espíritas, se cotizaram, contrataram um sistema de som, um bom telão, e exibiram em praça pública. Então, quer dizer, as possibilidades são gigantes. Né? Legal, mas é bom a gente falar sobre isso, porque aí vai. Tenho certeza que muita gente ficou de orelha em pé por aí agora que está escutando, né? Porque a gente fica colocando tanta dificuldade, mas às vezes a dificuldade, a gente tem que se unir para fazer da dificuldade uma facilidade. Porque do jeito que está, desse jeito, eu não vejo tanta dificuldade. Não. Falta, muitas vezes, é boa vontade mesmo. Né? Está faltando chegar... alguém, né? Chegar e falar, não, eu vou na... Porque o grande problema é alguém chegar e falar, não, eu estou disposto a fazer essas coisas. Uhum. Porque tem gente que tem ideias excelentes, viu, André? Mas só passa para os outros. Olha, pessoal, hoje também é dia de almoço no Missionários da Luz, ali na obra da Casa de Repouso Nosso Lar, Rua Martins Pereira, 183, no Jardim Paulista, das 12 às 14h30, espaguete, sabores diversos, frango assado e salada verde. Opa! Né? Hoje lá, R$20 o convite, né? E depois tem aquela brincadeirinha que eles fazem lá, né? Faz um samba, pagode. Um bingo beneficente lá também, né? Um chá beneficente que eles fazem lá depois do almoço. Então, daqui a pouquinho, das 12 às 14h30. Hoje também tem um almoço lá da casa da Marcela, lá de Jacareí também, que é macarronada ao dente, né? O André, se ele não fosse embora logo, disse que quer ir embora logo para Rio Claro, já podia ficar num desses aqui junto com a gente, porque eu vou lá para casa da Marcela depois, né? Para casa lá em Jacareí. Lá. E que tem. Que é al dente, eu não. Ele é um pouquinho mais duro. O Jorge é especialista em fazer com almôndegas, né? O al dente ele é um pouquinho mais duro, assim. Ele é um macarrão especial, mais gostoso pra caramba, né? Então, o Jorge vai fazer? O Jorge que vai fazer. Vale a pena, né? É. Muito gostoso o macarrão. E é lá na casa da Marcela, que é lá em Jacareí. Aí hoje também aí na Univap, viu, Jorge? Vai ter a peça teatral O Condomínio, que é a terceira peça do grupo de teatro amador do Missionário da Luz, viu? A entrada é 1 quilo de alimento e a partir das 19 horas de hoje é 4? Hoje é 4. Legal. Hoje ainda aqui do nosso lado aqui, né? Isso, eles estão voltando novamente, né? Que eles tinham parado um tempo, agora estão voltando de novo. Daqui a pouco vale a pena ir lá, pessoal. O grupo é muito legal, eles se dedicam bastante, é um grupo amador, mas se dedicam bastante na divulgação da arte espírita também, através do teatro. Muito legal, vale a pena. E depois, com certeza, terão outras apresentações, né? Novamente. Vamos entrar em mais um intervalo comercial, Rui, que daqui a pouco... Ô, Rodrigo, vamos falar de algumas pessoas que escreveram aí? Sim, só comentar aqui para a pergunta para sorteio, né, dos dois livros espíritas. A doutrina espírita tem sido bem divulgada no cinema. Então, Adriana Micheleto falou, estão fazendo o melhor que podem dentro dos recursos financeiros disponíveis. Aqueles que não conhecem um pouco da mensagem espírita acham fantasiosos, mas para mim é um retrato perfeito das palavras escritas. O Forcato, nosso amigo Forcato, deixou uma pergunta aqui. Gostaria de saber se sabe quantos filmes espíritas passarão este ano ainda. Esse ano nenhum. Esse ano ainda. Esse ano falta 20 dias para terminar o ano. 25 dias. O Nil, que eu mostrei o livreto para você, né? Sim. Que o nosso livretinho de mensagens chegou ontem, né? Nós já começamos a distribuir. O Rodrigo tira a fotografia para colocar aí, por favor, né? Porque nós estamos fazendo para arrecadar fundos para o evento do Chico Xavier que nós faremos aqui, o 10º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier. E o livreto é para a gente vender, né? Para arrecadar fundos já. E, inclusive, a gente está pedindo para as casas, né? Que pegue um pouco de livro cada uma, né, Rui? Para começar a nos ajudar, que o evento é de São José dos Campos, né? O evento é de todos nós aqui da cidade, da região, né? De São José, Jacareí, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, todo mundo está envolvido para nós fazermos esse evento aqui. Então, eu estava falando, eu entreguei um pro André, e ele perguntou de quem era a arte, né? Eu falei que a arte é do Nil, o Nil é nosso artista plástico, as capas dos nossos livros ele também que faz aqui. E ele que entrou agora perguntando para você. Por quê? Além disso, ele faz animação, né? E ele está perguntando, bom dia, Jorge, pergunta ao André sobre o cinema de animação com temas espíritas. Existe algum projeto? Existem algumas pessoas que tinham ideias de cinema de animação, né? Um deles é, inclusive, nosso amigo, o Ricardo Rian, que é da Lighthouse. Ele tinha um projeto de um filme de animação com o personagem Chico Xavier, uhum, né, para criança e juventude. Mas, enfim, acabou que não conseguiu captar, né? Esse ano nós não temos... Esse ano, de filme espírita, nós tivemos dois, né? Nós tivemos o nosso, Nos Passos do Mestre, e nós tivemos agora há pouco um filme do Luiz... de uma obra do Luiz Sérgio. Eu me esqueci o nome do filme. Mas ficou em cartaz pouquíssimo tempo também. O ano que vem, nós temos programado para o cinema o nosso filme, Paulo de Tarso e a História do Cristianismo Primitivo. Está se captando recursos para Kardec e para o Nosso Lar 2, mas não deve sair antes de 2018. Né? Então você veja, são poucos filmes, fazer cinema ainda é difícil, isso nos fortalece, nos convida a que os filmes espíritas que saiam, que nós possamos apoiar esses filmes desde a pré-produção e especialmente após a distribuição, compartilhando, divulgando, dando força para que um dia o cinema espírita possa ser internacionalizado e assim chegue a mais pessoas no mundo. Falta de como é que se diz? De conteúdo não é, né? Falta não. Falta de material não é, porque... Olha, sinceramente, tem dentro da doutrina espírita tem tudo que você pode imaginar para o cinema. Qualquer tipo de gosto dentro da doutrina espírita, das obras da doutrina espírita, tem. Até filme de assombração, se você quiser fazer, tem também. Tá cheio, né? Mas não tem lá, não tem na internet lá o... Amigos da Luz? O Amigos da Luz é comédia espírita, né? Maravilhoso. Eles têm um projeto de um filme espírita, estão trabalhando para isso, enfim, mas ainda vai um tempinho. Mas, André, como é que está aquele movimento lá no Ceará, em Fortaleza, que era um movimento espírita que estava querendo se renovar, fazer uma série de coisas diferentes? Estão trabalhando, irmãos da Estação Luz Filmes, né? Eles estão captando agora recursos para fazer um filme, uma cinebiografia sobre o Divaldo, né? Que deve sair, talvez, em 2018, ou quem sabe até no segundo semestre de 2017, mas eu acho difícil porque eles ainda não filmaram. Então, não filmaram nada ainda. Então, mas estão trabalhando, são, sem dúvida nenhuma, são os maiores produtores de cinema espírita do mundo. Né? O pessoal da Estação dos Filmes, capitaneadas pelo Sidney Girão e pelo Luiz Eduardo Girão, que é um empresário que corajosamente dedica tempo e recursos não só para o cinema espírita, mas para a valorização da vida, né? Trabalhando para inibir a prática do aborto, trabalha para inibir a questão das drogas, suicídio. Trabalha para inibir suicídio, trabalha para inibir a legalização dos jogos de azar. Então é um pessoal que faz um trabalho incrível, né? Trabalho muito bem feito. Pessoal, queria convidar vocês também para a palestra de quinta-feira lá na casa, no Centro Espírita Amor e Caridade, na Avenida Rui Barbosa, 1046, aqui em Santana. Todas as quintas-feiras, o Sérgio Lino e o pessoal lá do Centro Espírita Amor e Caridade estão trazendo um palestrante de fora, uma palestra interessante para vir. Por exemplo, quinta-feira passada quem teve foi o João Luiz Nascimento Ramos, lá de Cachoeira Paulista, fazendo a palestra lá. Na prefeito de Cachoeira, Ainda é o prefeito de Cachoeira, né? Quem vem essa semana, quinta-feira, vai ser o Guilherme Azeredo, lá de Taubaté. O Guilherme, muito bom também, foi presidente da USE lá de Taubaté, um grande amigo, o Guilherme, grande orador, estará fazendo essa palestra da manjedoura para a luz do mundo. Então, interessante essa palestra. Agora, engraçado, Rui, até agora eu não tinha escolhido ainda o palestrante para vir no nosso Evangelho de Natal. Eu vou falar com o Guilherme se ele quer vir também. Para fazer essa palestra aqui mesmo também, na AME, né? Para a gente, olha, da manjedoura para a luz. Porque nós, só lembrando os nossos ouvintes, né, que cada ano nós estamos aumentando o grupo de pessoas que está indo lá no nosso, que estão vindo no nosso Evangelho de Natal lá na AME, todo dia 24, né? Tá. Esse vai ser o quinto ano que nós estamos fazendo, né? Começa às 7 horas. Então, estamos convidando vocês para esse Evangelho de Natal, mais um ano lá na AME, toda a comunidade espírita e outros cristãos ou não cristãos que queiram comparecer lá, né? Eu vou ligar para o Guilherme para ver se ele quer vir fazer também. Porque no dia de Natal é complicado, né? Você pedir para a pessoa vir assim no dia 24, porque todo mundo... Se você chama mulher, ela fala que ela está cozinhando as coisas ali dentro de casa. Se você chama homem, ele fala que ele não pode sair de casa, que a mulher não deixa, porque é dia de Natal. Então, mas é tranquilo. Tem lotado. Dá para... Às 9 horas termina, né, Jorge? Dá para então, pessoa ir para casa. É a Rosângela, sua esposa? É a Rosângela. Isso. A Rosa, quando eu li assim, eu preciso convidar alguém para vir no Evangelho de Natal, a Rosângela olhou feia ali para mim. Vai que ele vai querer convidar o André aqui para vir no Evangelho de Natal. Não, porque para falar de Jesus, o André é bom para caramba, viu, Rui? O André é muito bom para falar de Jesus. Eu estava ouvindo no passo do mestre, né? Quando ele começa lá da... legal. Abraão, ontem, ontem ele fez essa palestra lá e eu estava querendo sair mais cedo porque eu tinha um compromisso aqui em São José. Eu falei, não, eu vou ficando. Primeiro eu entreguei o endereço do hotel para os dois, né, para não ficar perdido. Eu falei, se a palestra demorar um pouco, assim eu vou sair. Eu vou embora, já fujo daqui escondidinho, a francesa, né? E aí depois ele foi falando. Quando ele foi falando, eu falei, não tem jeito de ir embora. Aí fui falando. Aí eu falei, será que vai demorar muito para terminar? Porque eu não ia sair antes de acabar. Ia perder o compromisso aí, mas não ia sair. Porque ele foi fazendo um fechamento. Ele foi colocando a gente dentro do conteúdo que ele estava desenvolvendo, que não dava para você deixar. Falou, não, daqui a pouco eu saio, a parte mais importante ele vai falar aí no final e eu vou deixar para lá, não vou ficar. E ele está falando uma linguagem... muito, muito atual, né? Quando ele começa a falar de Abraão, que a mulher dele era muito bonita, daí Sara. Uma empregada lá para dar filho para ele. Hagar. Mas vem trazendo todo mundo, ele vem trazendo todo mundo. Que deu origem ao islamismo, né? Quer dizer, antes disso, ao judaísmo, né? Quer dizer, sim, a Hagar, ela foi amante, por assim dizer, de Abraão. É. Desta união nasceu Ismael, e essa é a árvore do islamismo. Era o filho enjeitado, né? Isso, exatamente. E da esposa Sara com Abraão nasceu Isaac, que é a árvore judia. Então o pai é o mesmo, a diferença são as mães, né? E os caras brigam até hoje. Mas eu acho muito interessante essa palestra do André, gostei demais, justamente porque ele vai contando a realidade, que muita gente foge da realidade, a realidade, todo mundo fica fugindo, querendo se enganar de alguma maneira. Ele vai trazendo a realidade do que está para trás, para mostrar o que Jesus veio fazer mesmo, porque Jesus veio consertar justamente todas essas coisas mesmo. Quer dizer, tipo assim, quando Jesus fala, eu não vim destruir a lei, eu vim fazer a lei ser cumprida. Quer dizer, o que era da lei que esse pessoal tinha escrito até agora, o que eles tinham falado até agora? O que era realmente da lei? Jesus vem e mostra isso. Depois ele fecha com Estevão e Paulo de Tarso, mostrando a importância dos dois para justamente vir reafirmar aquilo que Jesus trouxe. Então é muito legal essa palestra do André. Então, e nós precisamos trazer o André novamente para fazer essa palestra. Fazer uma palestra dessas ou de outra. Mas aí a gente, ele veio agora nos passos do mestre para o... para Jacareí, então a gente se compromete para trazer o André no Paulo de Tarso, né? Para o lançamento do Paulo de Tarso, que será o ano que vem, e o André vem. Quem sabe se a gente não faz aquele também, esse fechamento de fechar uma sala, alguma coisa, para ele vir assistir junto com a gente, filme. E eu sou da do Centro Espírita, da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. Pois é. Que é a responsável por esse programa. E depois que nós fizemos nos passos do mestre, nós entendemos que precisávamos dar continuidade a esse estudo acerca do cristianismo nascente. E Paulo de Tarso, Estevão, João, Tiago, Barnabé, Pedro, Maria de Magdala, são personagens. Ananias, são personagens que deram sua vida e todo o amor para a implantação do cristianismo. Nós só estamos nesta rádio agora falando sobre a doutrina dos espíritos, graças a Paulo de Tarso. Sim. Não existiria Paulo de Tarso se não fosse Estevão, e não existiria nenhum deles se não fosse Jesus. Vamos, então, repetindo mais uma vez, o Guilherme Azeredo, quinta-feira, às 8 horas da noite, no Centro Espírita Amor e Caridade, aqui em Santana, na Avenida Rui Barbosa, número 1046, né, Santana, como falamos, o tema da manjedoura para a luz do mundo. E nós vamos entrar em mais um intervalo comercial, né, porque daqui a pouco já está no nosso horário do nosso tema, né? Do nosso momento. Passamos da hora, né? Momento de Gavalho. Já estamos passando do momento de Gavalho. Mas vamos com a música aqui. Nós estamos falando de Paulo de Tarso. Vamos com a música aqui do Nando Cordel. A música é A Caridade Segundo São Paulo. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como metal que soa ou como sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e se tiver toda a fé e não tiver caridade, nada sou. Eu distribuí todos os meus bens, sustento dos pobres, e se entrega meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso me aproveita. A caridade é paciente, a caridade é benigna, a caridade não é invejosa, não obra precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, tudo tolera, tudo espera, tudo crê, tudo sofre. A caridade nunca vai se acabar, pois ela é a maior forma de se amar. A caridade nunca vai se acabar, pois ela é a maior forma de se amar. A caridade é paciente, a caridade é benigna, a caridade não é invejosa, não obra precipitadamente, não se ensoberbece, não é invejosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, tudo tolera, tudo espera, tudo crê, tudo sofre. A caridade nunca vai se acabar, pois ela é a melhor forma de se amar. A caridade nunca vai

E o sal deve atender à sua finalidade de preservação e de sabor. Quando se mostra tão frequente o descrédito com o ser humano, Jesus nos alerta que somos a luz do mundo e que devemos fazê-la brilhar em nós, através das boas obras que somos capazes de executar. Nestes dias onde o ter costuma sobrepujar o ser, onde a cobiça e o comprar são as grandes sensações, é Jesus que nos alerta para não nos preocuparmos com tesouros que a traça e a corrosão consomem. E mais, que onde estiver nosso tesouro, aí estará nosso coração. Os conceitos de Jesus talvez jamais tenham sido tão importantes como nos dias desafiadores que registra a humanidade. Nestes dias, onde os valores e as instituições são questionadas e abalam-se perante a sociedade e os homens, Jesus prossegue como modelo e guia. É Ele a referência indispensável para bem atravessarmos os mares encapelados da atualidade, para que sua luz seja o farol que nos haverá de conduzir ao porto seguro que nos aguarda após a tempestade. São 9 horas e 33 minutos e esse é o momento de Gigavale. André, aí foi falado nessa mensagem que Jesus se preocupava com as coisas da alma, não com as coisas do mundo. Pois é, e isso talvez é o primeiro grande tapa na cara que todos nós levamos, tapa na cara no sentido de acordar, né? Porque nós sempre entendemos que alguém faria algo por nós, né? E quando algo não dá certo na nossa vida, sempre nós elegemos um culpado, né? Então, é porque meus pais não me criaram bem, é porque o governo não vale nada, é porque o meu patrão é um mercenário, é porque... E a gente vai delegando, meu marido não presta, minha esposa é ruim, e vai terceirizando, né? E o Cristo, ele é o grande revolucionário que veio colocar em cada um de nós a nossa importância para transformação íntima de cada um de nós, né? É o maior revolucionário de todos os tempos. E veio nos apresentar uma doutrina que é uma doutrina onde cada um de nós é protagonista da nossa iluminação. Você vê que na mensagem ele fala assim, que ele veio nos exortar a brilhar a nossa luz. É o encerramento do Sermão das Bem-aventuranças. Que brilhe a vossa luz, né? Sim. Mas ele não falou, eu vou fazer brilhar a luz de vocês. Eu quero, né? É. Também nem quero, né? Vocês... Que brilhe, é você que vai buscar a sua luz, né? E como é que se faz isso? Trabalho, estudo, prática, né? E a gente sempre quer a coisa pronta. E esse Jesus, ele vem dizer para nós que... A péssima notícia é que não existe almoço grátis, né? Nós é que vamos ter que ralar, nós é que vamos ter que estudar, ter que trabalhar, lidar com os nossos problemas de foro íntimo, né? Mergulhar no interior da nossa alma, descobrir quem somos e patrocinar a grande mudança das nossas vidas, que foi o que fizeram os primeiros cristãos, né? Homens e mulheres que conviveram com Cristo e aprenderam diretamente ali do Rabi, mas o Rabi, o mestre, não fez o trabalho para eles. Eles fizeram o trabalho. Sim. Quando João e Tiago se apresentam para o Cristo, a mãe deles diz assim, ó, eu gostaria que esses dois sentassem, um à sua esquerda e outro à sua direita. E Jesus não fala para eles, ó, vai ser moleza. Pelo contrário, faz uma pergunta. Vocês podem beber do meu cálice? E complementa, meu cálice é amargo. Porque o cálice da transformação é amargo, é duro, não é fácil, mas a gente consegue. Não, e é interessante que Jesus também dá o maior exemplo de humildade, que é justamente lavar os pés dos discípulos e de outras pessoas, né? Que eu acho que isso aí é a maior demonstração de humildade, é lavar os pés de alguém. Né? É o mestre por excelência, ele ensina a servir. Hoje a gente vive um grande drama, que a mensagem também falou, que é a questão do ter versus a questão do ser. Não evidente, não todos, mas a maior parte, boa parte das pessoas procuram um serviço público porque tem estabilidade de emprego, porque aposenta com 100%, mas nem sempre a pessoa procura se candidatar a um cargo para servir. E esse é o problema, a gente precisa servir. Jesus veio para servir. Ele não fez nada para ele fez por nós. Né? Não, é o caso do nosso político lá em Brasília. Ele parece que estão lá para se servir, mas não para servir. Dá a impressão que eles não estão pouco preocupados com o povo, com a população, né? Estão mais preocupados com eles. Mas o grande drama é que a gente fala como se eles fossem eles. Sim. Eles são nossos. É nós. Eles são saídos da sociedade. Enquanto nós tivemos essa cultura de levar vantagem, de jeitinho brasileiro, né? Nós não vamos sair do lugar, sim, que nós estamos. Porque os políticos saem. Do povo, das famílias. Então, você, meu irmão, minha irmã, que está baixando um filme, uma música, sem os direitos dela na internet, o nome disso é corrupção. Você que compra um aparelho que quebra o sinal da TV a cabo, para você não ter que pagar a mensalidade da TV a cabo, desculpa, o nome disso é corrupção. Né? Então, a gente precisa levar em consideração a nossa parte na transformação do mundo. Senão a gente fica delegando, é o político, é o empresário, é não sei... Não, somos nós, cada um de nós temos que conquistar o Cristo nas nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração. No nosso dia a dia. Nosso dia a dia. O livreto que nós estamos lançando, que nós estamos falando hoje, é Você Se Conhece, né? É o título do livro. E do livro de mensagens. E agora o André falou, eu entrei na mensagem número 4 aqui, que diz assim: antes de julgarmos nossos semelhantes, vamos analisar, refletir e responder honestamente para nós mesmos. Se estivéssemos em seu lugar, vivendo no mesmo ambiente e envolvido nas mesmas circunstâncias, agiríamos de outra maneira? Pois é, né? O poder, a fama e o dinheiro, né? Nós não estamos ainda preparados para isso e eles infelizmente caíram, né? Caíram por falta do conhecimento do Cristo. Aí vai acontecer com a gente a mesma coisa, né? Por falta de conhecimento espiritual, por falta de conhecimento praticamente humanitário, porque eu acredito que essa corrupção, a corrupção que existe no Brasil... É uma coisa triste, porque eles estão pouco preocupados com aqueles que são vítimas dessa corrupção. Pois é, e quando a gente vê, por exemplo, o pessoal estava comentando o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? É evidente, tudo o que aconteceu no nosso país, os escândalos subsequentes dos últimos anos, é evidente que a gente fica muito chateado e muitas vezes até enraivecido com esses nossos irmãos da política. Mas, em verdade, a gente precisa olhar para eles e dizer assim, coitado, porque ele não conhece a lei de causa e efeito. Ele não sabe aquilo que já os está alcançando na presente existência e que muitas vezes vai permanecer por décadas e século até, para poder reverter. É, porque eu penso dessas pessoas que eram os bons e hoje estão aí sendo humilhados, não podem entrar num restaurante, não podem sair para a rua... Que estão sendo, quer dizer, para mim a pior coisa que existe no mundo é a humilhação, né? Do que vale esse poder todo que teve, esse dinheiro todo que teve, né? Enfim, é uma judiação. E é uma judiação porque eles não conhecem a lei de causa e efeito explicado com a racionalidade da doutrina dos Espíritos. Quando nós levarmos essa razão que se apoia em ciência e filosofia com fundamentos de religião para as pessoas, nós viveremos num planeta melhor, porque as pessoas terão ciência de que aquilo que elas fazem retornará para elas. André, vamos encerrar um momento de gravar, mas só para falar aqui, foi legal o que vocês estão falando, que é as sementes jogadas, né? Sim. Porque eu tenho visto muita gente desistir da doutrina espírita justamente por causa disso. Porque como se escondesse, fugisse da lei da causa e efeito, né? Como se escondesse, falando, melhor desistir agora, não dá continuidade no conhecimento que a doutrina traz para nós, porque eu não estou preparado. Já viu? Muita gente chegar e falar, eu não estou preparado para esse negócio de espiritismo, não. Porque ele começa a ver... que não existe mais juiz para ele, o juiz é ele próprio, ele começa a ver que é ele mesmo, ele começa a ver que, não adianta mais eu me esconder de pessoas que estão me olhando, porque eu não consigo me esconder, sim, de mim mesmo. Então tem gente que desiste por causa disso, e prefere, como é que se diz? Prefere dizer que não sabe nada para continuar fazendo errado. É como o avestruz, né? Que para se esconder, ele enfia a cabeça no buraco e fica escondido. Mas fica com a poupança toda de fora. Vamos lá encerrar o momento de Gavalho? Né? Num oferecimento de Gigavalho Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram? Contos, histórias e mensagens. São 9 horas e 43 minutos e nós estamos aqui com o André Marouço falando sobre a divulgação da doutrina espírita através do cinema. Então vamos entrar nesse assunto, né, André? Deixa eu só, Rui, repetir aqui, que um ouvinte ligou pedindo para a gente falar sobre a palestra. A palestra que nós falamos do Eduardo Azeredo não é hoje, é quinta-feira, né? Quinta-feira lá no Amor e Caridade. São todas as quintas-feiras, tem uma palestra muito boa lá no Amor e Caridade, que fica aqui na Avenida Rui Barbosa, número 1046, em Santana, né? Atravessando a ponte do lado de lá de Santana. Então será o Eduardo Azeredo, Guilherme Azeredo, que estará lá fazendo a palestra da Manjedoura à Luz. E né? Tem estacionamento, que é o restaurante em frente ao Centro Espírita Amor e Caridade, cede estacionamento para as pessoas, porque ali é meio complicado. Ali não dá para parar na avenida, mas do lado do Centro Espírita Amor e Caridade tem um lugar para parar tranquilamente, cabe bastante carro lá. 50 carros lá, né? Pode ir tranquilo. Não sei se era essa palestra que o ouvinte estava pedindo, mas a palestra que nós falamos é essa, ele estava confundindo que era hoje, mas é quinta-feira, tá bom? André, vamos falar então um pouquinho já adiantando, né? Já que nos passos do mestre, embora não tenha vindo aqui para a nossa cidade ainda, mas já saiu do cinema, já saiu, né? Do cinema. Já saiu do cinema. Mas aí, qual a expectativa para esse Paulo, né? A visão de Paulo aí e o cristianismo. Quando nós encerramos a divulgação do filme Nos Passos do Mestre, Jesus Segundo o Espiritismo, né, como nós dissemos, pode ser assistido hoje por NetNow, iTunes, YouTube, e a partir do dia 8 de janeiro a venda em DVD, e o ano que vem estará nos canais fechados de televisão. Né. Nós entendemos que era importante dar continuidade a esse trabalho de mostrar a importância de todo o empenho dos primeiros cristãos, né? E nós só estamos aqui, como já dissemos, em função do trabalho especial que fez Paulo de Tarso. Porque o cristianismo, e ele nem tinha esse nome àquela época, né? Basicamente era uma doutrina esposada por judeus, né? Então só podia ser cristão quem era judeu, quem era circuncidado. E após a entrada de Paulo de Tarso, é que o cristianismo é levado à gentilidade, àqueles que não eram de judeus. Então, e o trabalho de Paulo para a implantação do cristianismo está entre os trabalhos mais importantes de toda a história cristã. Nós temos um indivíduo que em uma mesma encarnação parte de algoz do cristianismo para construtor de suas bases. A história de Paulo convida a cada um de nós a tomarmos ciência da força do Cristo na vida de um indivíduo. E ninguém vivenciou em uma mesma existência tal conversão e tal entrega ao cristianismo que Paulo de Tarso. Então, por isso nós estamos nos dedicando a fazer essa obra, que é uma obra feita com muito carinho. 50% do filme já foi realizado. Estão conosco para que o filme seja muito próximo da realidade. O professor doutor em Ciências da Religião pela Universidade Federal da Paraíba, professor Severino Celestino, que é um profundo estudioso do Velho e do Novo Testamento. Professor Severino fala o hebraico, foi várias vezes aos territórios ditos sagrados para tomar contato ali com os textos na sua língua original, que é muitas vezes o aramaico, o hebraico, né? E o professor é o curador do filme. Além disso, nós temos no filme o pesquisador, psicólogo Jorge Damas, que é do Rio de Janeiro. Nós temos o professor doutor Antônio César Perry de Carvalho, que é ex-presidente da USE e da FEB. Nós temos o médium André Luiz Ruiz, também está conosco para levar esse filme adiante. Está conosco também o juiz de direito, o doutor José Carlos De Luca. Todos nós envolvidos a apresentar, através desse filme, Paulo de Tarso e a História do Cristianismo Primitivo, apresentar a vida e a obra de Paulo, de Estevão, de Barnabé e outros tantos que mudaram a história do mundo. Foram eles os grandes construtores do cristianismo. O cristianismo só chegou até nós graças a esses nossos irmãos e irmãs. Daí a importância da gente trabalhar para a finalização desse filme. Legal. E quando, André, está previsto... No segundo semestre, você pensa? É, nós filmamos 50% do filme, agora nós estamos com uma campanha de financiamento do filme, né, onde as pessoas estão nos acompanhando, inclusive, podem conhecer o filme e ver se interessam em estar conosco no filme. Então nós convidamos as pessoas a acessarem kikante.com.br/historiadocristianismo. Kikante é K-I-C-K-A. N de navio, T de tatu, E de Emília. kikante.com.br/historiadocristianismo. Ali as pessoas vão conhecer as minúcias do filme, né, o estágio do filme, vão ver um vídeo já com trechos do filme e, se entenderem que podem nos auxiliar, podem ali fazer o seu apoio, e cada apoio tem direito à premiação, que vai desde... De envio de arquivos digitais, cartaz do filme, livros com dedicatória do professor doutor Severino Celestino, ingressos para assistir o filme no cinema, download do filme, são todas as possibilidades. As pessoas, por favor, podem acessar ali o site e conhecer melhor o projeto, ou também a fanpage do filme, facebook.com/docpaulodetarso. Essas informações o Rodrigo está colocando aqui no nosso WhatsApp, no nosso Facebook também, para vocês que estão junto conosco aí acessarem também e ver lá como que funciona. E se, olha, a gente sabe que na nossa doutrina a gente depende de ajuda de todos nós mesmos, né? E às vezes a gente fica muito escondido, né? Às vezes a gente fica muito parado, às vezes a gente pensa em ajudar, mas não sabe como, às vezes também, né? E aí estão todos os dados para quem se interessa em ajudar, né? Ele não está pedindo os 20 milhões... Não, está pedindo alguma coisinha para a gente... Mas se alguém quiser dar os 20 milhões também, a gente aceita. Com certeza. Aí você consegue colocar muito efeito especial, né, muita coisa. Deixa eu só corrigir aqui uma coisa, que o Forcato entrou aqui. Lembra que ele tinha perguntado quais eram os filmes espíritos que passarão este ano? Ele falou no passado. Ele quis dizer que passaram este ano. Sim. Ah, tá. Fazendo jus aí. Sim, sim. O André falou. Bezerra de Menezes, o Diário de... O meu ou o outro? Esse ano passou esse do Luiz Sérgio, Deixe-me Viver. Deixe-me Viver, do Luiz Sérgio. E passou nosso, Nos Passos do Mestre, né? Foram os dois filmes espíritas do ano. Muito pouco, né? Precisamos ter muito mais, porque é aquilo que nós temos. Conteúdo, material, é o que não falta, né? O que está faltando é o pessoal deixar cair a ficha mesmo. E prestar atenção. E quem sabe uma hora chegar mesmo lá nos estadunidenses, né? Não vamos falar americano. Eu vou começar a mudar essa frase também. Não vamos chamar mais eles de americano, não, né? Porque todos nós somos, né? Americano, para mim, hoje é o colombiano. É o maior americano que existe no mundo. São os caras. Esses são os caras mais importantes que existem na América, né? Porque a gente tem a mania de pensar que o pessoal da América do Sul, os mais desenvolvidos somos nós, os mais intelectuais somos nós, todos os mais... cristãos somos nós, talvez. Será que nós somos mais que aquele povo lá de Medellín? Eles nos deram uma aula de cristianismo. Uhum. Né? Eles deram uma aula de civilização. Fraternidade, tudo que a gente pode imaginar. Né? Eu acho que deixou todo mundo de boca aberta, porque até a gente, nós que nos consideramos pessoas esclarecidas, eu fiquei surpreso, sinceramente. Você viu que é uma coisa normal, não foi nada forçado, nem nada, coisa normal, tudo normal. Então, interessante que o socorro também foi muito rápido, né? Uhum. E inclusive aquele rapaz lá, o zagueiro que salvou, ele ficou várias horas ali. Neto, né? Neto. E foi rápido. Demorou para chegar no Brasil. Porque o pessoal está dizendo aí que até houve um porquê de demorar para vir no Brasil, né? Que vamos deixar de lado aí, porque. Vamos para os nossos sorteios, quem foi sorteado dos livros, né? Atenção, quem ganhou os nossos livros que serão doados lá pela livraria Casa do Caminho foi a Elza Maria Castro da Fonseca, a Elza Fonseca lá do Paulo de Tarso, hein, Elza? É aniversário dela, né? E ganhou também, você Elza, viu que legal? Elza lá do Paulo de Tarso. Paulo de Tarso não, do Anjo de Maior. Do Anjo de Maior, tô confundindo. E a Val de Biase, nossa amiga Val também. É, a Val frequenta o Pequeno Templo. Então a Val de Biase e a Elza podem comparecer no... na livraria Casa do Caminho, a partir de segunda-feira, amanhã, às 13 horas, e retirar lá os seus livros que foram doados pela livraria Casa do Caminho e pelo nosso irmão Mário Vinhas, que estará lá para receber vocês. Paz e alegria em seus corações é o que deseja o programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vou pedindo para vocês que o livro, o livreto de mensagens Você Se Conhece, foi lançado da minha autoria, lançado pela editora Dionise, mas todos os direitos autorais que a gente cede para a AME estão sendo cedidos para o 10º Encontro Nacional dos Amigos do Chico Xavier, que nós realizaremos aqui no ano que vem, no dia 19 e 20 de agosto. Então, queria... no Parque Tecnológico. Parque, né, Tecnológico, é. Gostaria de pedir para vocês, as casas espíritas, que puderem pegar alguns livros para poder vender para a gente, já nos ajuda bastante a nós arrecadarmos fundos para nós, conseguimos realizar esse evento aqui, que é um evento grande, que nós precisamos de recurso para isso. Então, se as casas pegassem alguns exemplares para vender, principalmente livro de mensagem, que todo mundo gosta de doar no Natal, né, Rui? É, para vender, para doar. Custa R$15, é baratinho, né? E está muito legal, né? Por exemplo, o autor do livro, você sabe como é que é, né? E o, e o ilustrador também, você sabe como é que é. É uma humildade total desse pessoal aqui. Então, pode comprar o livro que vocês vão gostar, né? Bom dia a todos, paz e alegria em todos os corações. Rodrigo? Vamos agradecer a participação de todos os ouvintes que entraram, participaram, entraram aqui no Facebook, no WhatsApp. Agradecer a todos que participaram, que mandaram as mensagens para a gente, mas a gente não pôde ler, como o Valdeci Braulio. Aqui também houve participação dos nossos amigos Luiz Moraes, Antônio Bessa, o Bessa que participou aqui com a gente. Também teve a Vanessa Motto, o Ari Rangel, que sempre participa com a gente, além do Marcelo. Então, também tem outras pessoas que não tem o nome aqui, mas a gente não consegue ler, mas tem a Paula de Biase, também a Valesca, a Val de Biase, que ganhou o prêmio, e tantos outros. A Bia também participou, entrou aqui. Agradecer por todos vocês terem mandado mensagem para nós. E a gente não leu, mas no próximo programa a gente consegue interagir e ler. Quem tiver aqui, a gente posta também no nosso site vivenciaespirita.com.br algumas mensagens para as pessoas irem vendo. E também no Facebook. Então, até o próximo programa, às 8 horas. Rui. Nós agradecemos a atenção do Inácio, que está aí na mesa de som, da Helder, da Adriana e da Graça, e da Camila, que estiveram aqui conosco, e da Rosângela, que está acompanhando o nosso querido amigo André. Um bom dia a todos, muita paz, muita serenidade e até domingo, se Deus quiser. André, microfone para suas despedidas. Nossa gratidão a você, Rui, ao Rodrigo, ao Jorge, aos nossos amigos da Super Rádio Piratininga, o programa Vivência Espírita aqui, que às manhãs de domingo faz um importante trabalho de levar consolo, de levar paz, de levar luz aos corações e às mentes dos nossos queridos irmãos que nos acompanham. Nossa gratidão, um grande beijo no coração de todos e vamos juntos trabalhar pela expansão do Evangelho e da mensagem cristã através da ótica dos Espíritos para todo o planeta. O mundo merece, se foi bom para nós, queremos crer, será bom para os nossos irmãos de caminhada. Vamos. Já está encerrando? Sim, claro. É com grande alegria em nossos corações que nós elevamos os nossos pensamentos em busca da paz e do amor, que o Cristo, Senhor, grande amor de nossas vidas, fez brilhar neste mundo para nunca mais se apagar. Que a paz deste Mestre sereno seja constante em nossas vidas, que aonde quer que iremos, o nosso sorriso seja contagioso, abraçando os nossos irmãos de caminhada. Que sejamos luz no nosso ambiente doméstico,